letras. Sei que eu revolucionário, fica em silêncio na hora certa. Melhor é não falar do que falar o que não presta. O medo, o sofrimento é uma sequela da falta de conhecimento. Busque os seus direitos, cumpra os seus deveres. Primeiro mandamento é amar. Vai, corre lá e espalha essa notícia, que há esperança para todas as quebradas. E não é utopia. O que é isso? Sou eu aí correndo atrás de Jesus Cristo na fé. A pegada é se manter em pé, firme e forte na resistência. A violência é uma doença que tem que ser curada. Fique na postura certa, custe o que custar. Eu não posso transformar o universo inteiro, mas posso revolucionar o meu interior. O passado passou, bola pra frente, Ronaldo. Prossigo para o alvo, um futuro melhor para todos que estão distantes e os que estão ao meu redor. E o lema é lutar, sempre desistindo, jamais. E o que mata mais, uma pistola automática ou uma palavra não pensada, ou uma bomba armada, ou um coração cheio de mago. Ou ficar vendo tudo isso e ficar sem fazer nada. Então o mundo acaba na indecisão. Aí vários irmãos seguem na caminhada. Se Baal é Deus, siga o. Se o Senhor é Deus, siga o. E assim o ditado diz: me digas com quem tu andas, que eu lhe digo quem tu és. Tu és sangue bom, aí ouça o som em alto bom som. Viver ou não viver, eis a questão. A vida é simples, viver é bom. Desilusões e sofrimento, a vida é um movimento, a respiração, os bons e os maus momentos. Falta algo, conheça o autor da vida, o autor da vida, da vida, da vida. A vida é simples, viver é bom. Com desilusões e sofrimento, a vida é um movimento, a respiração, os bons e os maus momentos. Falta algo, conheça o autor da vida, o autor da vida, o autor da vida. Irmão, não que eu seja maior ou melhor, talvez mais importante que você, mas me responde: você já ouviu Eu Te Amo hoje? É uma necessidade. Eu digo, eu te amo. Amo muito. Pois é, ó. Muito prazer, muito prazer. Qual é o seu nome? Gostei de estar com você, de falar com você. Você é muito importante, foi bom te conhecer. Pra falar que eu fui o cara enterrado na droga, que não sabia o valor da vida. Um entre tantos que partia pra maldade sem precisar de muito. Não podia compreender que a preguiça é um câncer. E o herdeiro, longe do rei, passa fome. Um bom estilo de vida era o que me atraía, mesmo que conquistado através de mentira. E que certamente tem origem quando as necessidades vêm à tona. Se tivesse que matar, mataria. Se fosse pra morrer, eu correria. Quero o melhor pra você. Sei que me entende que pra ter bons momentos é, tem que correr por eles. O Criador disse: haja luz e ouve. Grambel criou o telex e o telefone. A molecada sofisticou com linha 10 e copo de Danone. É isso, usar o cérebro pro bem e ignorar o maquiavélico sem padecer. Onde o filho chora e a mãe não vê, lá não tem boi. E o amor é crime hediondo, difícil de enxergar, que acorda com três fios. Demora mais a quebrar de passagem por aqui. Estou, talvez faltou amor da minha parte, perdão. Talvez dos outros, tá perdoado, irmão. É por isso que eu te amo hoje, é por isso que eu te amo sempre. O amor vem de Deus e ele é simples, muito simples. A vida é simples, viver é bom. Com desilusões e sofrimento, a vida é o movimento, a respiração, os bons e os maus momentos. Falta algo, conheça o autor da vida, o autor da vida. A vida é simples, muito viver simples. É bom. Com desilusões e sofrimento, a vida é um movimento, a respiração, os bons e os maus momentos. Falta algo, conheça o autor da vida. É dele mesmo que nós estamos falando. A vida é simples, viver é bom. Com bons ilusões e sofrimento. bom. Movimento. A respiração. Os bons e os maus movimentos. Viver. Paulo Caos, conhece? É bom. Autor da vida.